8, chama ao centro, 5729. 1288, objeto 5729. 1288, obrigado. Dona 925, redução para, reduza para velocidade de aproximação, segue tráfego nacional, é 190 com 5 milhas, a 5 milhas. Certo, 925, reduzir. Passaram 050 para o 040, 755 da Gol. No 755, desça para 3000 para esquina Gama 08, redução para 1970 mais. 3000 reduzindo 170, Gol 755. Gol 925, desça para 2000 para esquina, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. Centro 925. Desça para 2000 para esquina, aporte estabilizado, Gol 925. Esquerda vai capturar o 925. O 352, o nome na escuta do solo? Sim, ativo, senhor. Ok, o cheque que o senhor está fazendo, o senhor tinha feito coordenação junto à infra-aero no pátio? Não, senhor, nós solicitamos a autorização, vossa autorização, e fizemos o teste, senhor. Então, ok, ainda que a gente autorizasse, mas tem que ser feita a coordenação no pátio com o pessoal da infra-aero, e o pessoal da infra-aero reportou aqui que havia tido um embarque aí, e com esse cheque sem a coordenação com o pessoal aí no pátio da infra-aero, fica um pouco perigoso, ok? Embarque dos passageiros, não havia passageiros no avião, senhor, só a tripulação. Não, não é no seu avião não, em outro avião da companhia que embarcou aí ao lado. Ah, positivo. Tá bom então, obrigado pelo aviso e pedimos desculpas aí. Solo, trip 5241, nota pronto, táxi, 4 horas de autonomia, 57 a bordo, alterna com fins. 5, 5, 5, 7, 7, 8, reportará na saída do 3 para cruzar o principal 5241. Para o táxi 3217, 171 a bordo, Guarulhos 315. Presidente Guarulhos, você foi o B? 71. 3217, chega equipamento muito baixo aqui, atenção. Só confirma o B, minha chileza. Estou localizado com curva esquerda, prono 30. Segue tráfego nacional a 5.6 milhas. Esquerda 130, descendo para 2.755, nessa prova intercepta, ciente do tráfego, 755 da Gol. Controle web 6720. Prossiga, 7721. 6720, senhorita, poderia confirmar nosso número para pouso, por gentileza? Número 1, 7720. Obrigado, 6720. Autoriza a proa de... Duna? Autorizado. Oi, Duna, muito obrigado, 6720. Meia livre pouso, piso 10, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós, e ajuste no 0 no 8. Livre pouso, 1 no 0 graus. 25, completo final, semi torre, 1 no 1, 8 decimal meio. 869, 25. Passando Simbra. 925, continue a aproximação, aguardando informação de pista livre. 925. Certo. Azul 4206, agilize ao liberar a pista, por gentileza. Agilizar. Passou o 6, o 3217. 3217, mantém a posição, aguardando para prosseguir. A gente está aguardando através do 6, 3207. Para o 6720. Esse é para 3000 pés, que é negar no 08, 7720. 3.908, né? Juliette, autorizado o táxi até o ponto de espera do pátio da Bata. Reporte pronto para ingressar para o estômago 7. 3.198, descida para 1.50, informação Juliette. 3.198, autorizado chegada a mar e desce para o nível 050. 050, tá? 3.190. 4206, solo 56, livre à direita, a livrar solo 1, 21, 9. 21, 9, boa, 4206. Gol 1925, o vento 1110 graus, 10 nós. O ajuste 10 no 8, livre pouso, pista 10. Tem condições de liberar a pista o mais rápido possível, via eco de preferência, 1925? Eco, no máximo foco faremos o possível, 925, livre pouso na 10. Seguinte, 1925. Pouso no Solo Salvador, boa tarde, TAM 3145, centro da informação Kilo, nível 360, galeão. Então 925, solo 58, livre à direita, ao livrar solo 1, 21, decimal 9, agilizando, por gentileza. 219, livrado, 925. Mike Eco Juliette, para a nova autorização, solo 1, 2, 1, decimal 9. Agilizado. Isso é para 2000, autorizado, reporte estabilizado, 6720. Prossiga, Mike Eco Juliette. Salvador, boa tarde, Gol 925. Gente, o Mike é com Juliette, aguarde só um minuto. Gente, livre pouso 755. No 648, visual com o tráfego da companhia na final da No Zero? Vou no 649, visual. No 649, após a aeronave, após a passagem da nave, Lima tem que ser No Zero. Momo, apoio direto, ok? 5066, torre 1186, controle 1208. 20, redução para 1809. 1806730. Como é que é, Juliette? Torre 1186 para decolagem, tem um voo. Até a cabeceira 35 e a porta LED pronto, Mike Eco Juliette. Informo que não recebi, ok? Vou checar aqui, junto a Celeste, esse aqui é o Oscar Mike Tango. No 333 até o ponto de espera, pista no zero, no 333. Sobre o ponto de espera d'água, na 33. Sete, cinco, cinco, solo 01, livre à direita, livrar solo 1, 2, 1, decimal 9. Livrar solo 19, boa, 7, 5. Guarde, tipo 5241, aguarde, mantém a posição. Vai manter. Contrei 395, via Juliette, portão 02. Via Juliette, portão 02, 395. 1649, livre decolagem, pista 10, vento 120 graus 09, nós ajuste 0 no 8, livre decolagem, 1649. Decolagem 10, 1649. Ok, deve ter havido algum equívoco aí, olhar a sala S da Caju, porque a nossa sala S informou que o único plano, e confere com o que a gente tem aqui, seria para 19 horas, Salvador Aracaju. E a informação que a S tem também não recebeu nenhum plano depois desse das 19. Pimenta 720, a uma milha do externo, baixar travado. 720, tráfego avistado, livre pouso, pista 10. O vento 120 graus, 09 nós. O ajuste no 08, objeto 720. Autorizado o pouso, pista 10, 10 no 8, no ajuste web 6720. 1649, decolado 02 e controle 1208. 208, 649. Eu entendo a situação, eu entendo. Só que checando aqui com a nossa sala ES, mesmo informou que não recebeu esse plano para as 20 horas, ok? A última que eu tinha recebido das 19. 19. O plano na verdade já venceu, a hora certa é 20.03, o plano 19 já teria vencido. Juliette mantém cabeceira 35. Moto 13. 336 aguarde, ok? Aguarde autorização. No 333 na escuta da torre. Escuta, 333. Visual com Boeing 737-800 na final da 10, abertura do webjet. Afirmo. Após o mesmo, ali mantém a pista 10. Após a passagem do tráfego na final da 10, ali mantém cabeceira 10. Gol no 333. Após a passagem do tráfego ali, mantém na 10. Gol no 333. Acionar no parte 4 e aguarda na cópia. Eu acho como é que tá. Vai a 1.500 pés de litoral. Tá livre acionamento, só instante pra copo, gentileza. Oh, gol no 399, para puxa, acionamento na 13. Aguarde na remota, aguarde, ok? Mais 3 minutos pra iniciar. 3 minutos, obrigado. Tá 3560, prossegue, pátio, Índia e Alfa. Ponte espera 2186, ajustou no 018. Então, bom voo e boa tarde. 217, pátio, Índia e Alfa. Ponte espera 2186, bom voo. Confirmo, 3217. Ativo, corrigindo, tá 3217. Pátio, Índia e Alfa, ponte espera 2186. Ajuste no 08, bom voo. Índia e Alfa, ponte espera 2186, 18, 3217. Salvador, o gol 399, pode acionar na posição, por favor? O ajuste no 08, Mike é com Juliette, livre decolagem, cabeceira 35. Seria um novo estimado aí pro gol no 077? Temo, estimado mais 2 minutos. Tá 3560. Pois, o Airbus da companhia ingressa via Juliette, portão 09. Pois, o Airbus da companhia ingressa via Juliette para 09, tá 3560, obrigado. Salve Salvador, é o trip 5219, autorização para puxa acionamento, pátio 3, de posição de número 4. Guarde autorização, previsão de mais 3 minutos, trip 5219. Aguardará a autorização 53119. Zul 4206, via Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 1406. Paulo Salvador, muito boa tarde, é o Web 6720, Lima, na pessoa. Tarde, Web 6720, vem Alfa, agora na Santa Juliette, para ingresso. Alfa, Santa Juliette, para ingresso, 6720. Autoriza ingresso via parte 3 para o 6720. Boa tarde, Papa Romeu, Maia, Eco Juliette, para transferência. Prossiga, Maia, Eco Juliette. Regulado na 17, saída Mono, autoriza. Cliente, contato radar, suba nível de voo 060, saída Momo, Mike Eco Juliette. Verifiquei contato radar, senhor Júlio. 925. Trip pode prosseguir, 5241. Aguarde, já tem dois tráfegos, ponto espero, quem aguarde, será o próximo. Obrigado. Então, o portão 3 está ocupado? Preconfirmar, o 925? Chegou 925, vou checar, ok, para aero, mantenha a posição. Mantenha. Próximo é Mike Tango, Aracaju, 1000 pés. Direto, decolador 17 com curva esquerda, subida corredor forte. Ou então em coordenação com a torre, com proa direto, proa nordeste. Aciona 0264, controle 120, decimal 8, torre 118,6, Oscar Mike Tango. Terra, boa noite. 1208. Prossiga, Mike, aqui Juliette. Da presente, senhora, só decida cancelar o plano de instrumento, se possível, e manter visual 1500 pés até Freire de Santana. Plano de voo, instrumento cancelado 2008, mantenha 1500 pés direto destino Mike Eco Juliette. Se informe, chamado para pouso. Claro, para pouso, só instante. 003, 190. 0, manda ela. 1925, ingressa até o portão 02. Agora 02, 925. 1755, via Juliette, portão 08. Via Juliette para 08, 1755. Visual com a aeronave na final da 10. Afirmo. Após a passagem do Airbus 320 da TAM na final da 10, a Lima tem cabeceira 10. Após a passagem do Airbus da TAM, vai nem manter na 10. Passaria 2, 2, 3, tem pássaros na... Vivo direto Leda, Gol 1-3, 1-3-3-3. Após direto Leda, Gol 1-3-3-3. Sou eu, Oscar, reporta pronto para enviar sua Oscar, Mike Tango. Confirme. Autorizado o táxi até o ponto de espera, táxi, sou eu, Oscar, reporta pronto para ingresso, cabeceiro 1-7, Oscar, Mike Tango. Pronto, estimado de posição, referência atuana, vai ser 2-0-2-3. Sim. Na curtíssima da 1-0. Sim, da 3-1-9-0, grato. Web6720, ok, agilize o táxi via Juliette, portão 1-0, portão 10, Web6720. Via Juliette, portão 10, Web6720, obrigado. Salve Salvador, é o 35219, 4 minutos, está autorizado iniciar o pushback, senhor? Afirmativo, 35219, chame táxi. Utilizado, puxa acionamento, chamaremos táxi 5219. Gol 399, pode iniciar pro Chibag, o Salvador. Aguarde, ok, coordenando com a equipe do solo, após a passagem da retaguarda do Boeing da Webjet, que vai parquear no portão 10, após na livre iniciar, chame táxi, o gol no 399. Era um gol, agora é um Webjet também, é isso? Afirmativo, estamos com o ponto de espera já congestionado, ok? Então, após o Webjet, inicie e chame táxi. Obrigado. Observando a passagem do banco do objeto, prossegue parte principal, segunda direita, Indy Alpha, ponte espera 218,6, ajusta no 0 no 8, bom voo. Índia Alfa, segunda direita, ó. 241 da Trip. Posso, Bike Tango? Consegue chamar o controle? Oscar Mike Tango. Prossiga, Oscar Mike Tango. Decolado para Aracaju, 1000 pés, pelo litoral com 03 na POB. Paredo, a Lima tem cabeceira 1-0. Após a Lima tem 3207. Siga. Oscar Mike Tango, acione 0236. Acionará 0236, Oscar Mike Tango. 2-0 graus, 099, livre decolagem, posto 1-0. Decolagem, passagem 2-2-3. Ali mantém cabeceira 1-0-3-2-1-7 da TAM. 3-1-9-0, livre da 1-9-0, vem Alfa, Guarana, da Juliette, para ingresso. Alfa, guardando da Juliette, está 3-1-9-0. 077, portão 4, está livre, chame táxi. Livre, vai chamar para o táxi, dono 077. Torre, é o TRIP 5241. 5241, taxi até o ponto de parada da pista 1-0, por gentileza. Vai, taxi. Passaria do 2231, decolada 1-3 e controle 1-208. 208, passaria do 2231. 3145, copia? Consiga. 3145, Galeão 380 autorizado, Pesulo 1-0, Ataís, MAP, Eco Serra, Mike Alfa Papá. Após conforme rota do plano, decolou da 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5524, controle 120, décima 8. Tá 3145 autorizado, Galeão nível 380, Upzulo no 0, pressão esmada após o plano. Decolou no 0, curva direita, apertura da El, Leda, Bridge, o transponder 5524, controle 120, décima 8. 3145, número 2, aguarde autorização de pushback. Solo, trip 5219, está pronto para o táxi, temos 71 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Salvador. Táxi autorizado até a saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio principal, trip 5219. Autorizado até a saída do pátio 3, aguardando vossa autorização para ingressar no principal, 5219. Páscoa, meia dúzia, tá 3190. 3190. Ajuste no 098. No 09, ele tá fazendo 0, tá 3297. Trip 5241, após a decolagem do tráfego da TAN, mantém cabeceira no 0. Após a Lima, tem 5241. Controle, Mike Oscar Tango, Oscar Mike Tango. Eu sigo Oscar Mike Tango. Ingresso na TNA aos 45 e Aracaju estima aos 15 da próxima. Sim. Direto, posição Groim, e após, conforme rota, aciona 5516, controle 120, décima 8, torre 118, 6. 8. 288, Gona 333. 217, decolada 115 e o controle 1208. 208, obrigado, bom trabalho. 8 decimal, meia dúzia. Parte da bata, com sempre precisa da borda de Serra Cruz Delta. Da El. É 3217, contato radar, sobre a nível de voo 360, sobre a da El. Entra para o 360, certeza da El, mano, se for. Só de Leda. Autorizado direto Leda, tá em 3217. Mando Leda, 3217. 399, táxi autorizado, reporte passando através do portão 62. Através do 62 vai reportar o Gono 399. Solo Gono 077, solicito o táxi, POB 1977, 3 horas e 30, Campinas, Viracopos. Táxi via Índia Alfa, ponte espera 2186, ajuste 10, 18, tão bom, boa noite, Gono 077. Índia Alfa, ponte espera 1118, 1018, Gono 077, 1, bom trabalho, senhor. Carneal, Paguá de Cobra. Através do 62, Gol na 399. Segue o Boeing da companhia, o Gol no 399. Via Pátio Indy Alfa, número 2 de ponto de espera, 2186, ajusta no 0 no 8, tem um bom voo. Positivo. Autorizado atrás do Boeing da companhia, Indy Alfa, vai chamar 2862.710, Gol no 399. 5219, visual com o Boeing da Gol, passando agora através do 62. Exatamente. Bloqueado, Torre. 5219, seguindo o Boeing da Gol, que está passando agora através do portão 05, com o número 3 de ponto de espera, 2186, ajusta no 0 no 8, bom voo. Bom, vai seguir o Gol, trip 5219, ajustar 1098. 3145, portão 62, está autorizado, chame táxi. Chamará para o táxi, 3145. Trip 5241. 145, foi a gentileza no 62, ele tem condição de coordenar, efetuar o pushback um pouco mais, puxar recuado para o ingresso do airbus da companhia. Vamos recuar, o 3145. Obrigado, 3145, está 3190. Após o trip, ingressa Juliette, observa a liberação do 62 pelo Airbus na companhia, após ingresso com segurança, ok? Recente, após o trip, prossegue para o 06, segurança do visual com o resto da companhia, está 3190. 3297, mantém a proa 225 para evitar formações, aproximadamente 40 milhas. Trip 5241, solicito manter a proa aproximadamente entre 3.000 e 4.000 pés, evitar formações à direita. Certo, Trip 5241. 2, Salvador, Gol no 399.0.10, pronto. No 399, mantém o ponto de espera da 1.0? Mantendo o Gol na 399. 145. Torre 118 decimal 62 e o controle 120 decimal 8. Charlie Alpha, livre estacionamento. Para o táxi, chama 2186, ajuste 1018, então bom voo e boa tarde. Barreiras, passageiro 2231. Aguarde, passageiro 2231. Na sua escuta. 2 para decolar. Já estava há muito tempo aqui esperando o pushback, que já estava na sequência aqui. E também devido à performance também. Obrigado, viu? Solo Salvador, 3545, copia, Miguel. Lefa, direto. 40, ciente, aguarde qual? 540. Mike Tango, frequência livre, informo terminal Aracaju, frequência 1203. Ciente, Aracaju, 1203, frequência livre, obrigado e boa noite. Então, 3217, a paz de Viva e Leda. Pode dizer, seria a briga da presidente, senhorita Leda, não vai dando. Problema de Lexi. Poderia pedir com a gentileza, Lima Lexi? Poderia repetir? 3217, a base viva e bridge. Gente, mantenha a prova de bridge, tá? 3217. Passar 2231, chame Recife, 1288, alterne 1260. 288 ou 260, passar 2231. Pelo meio 12, autorizado, chegada Mário, eu espero nível 050. 050, Mário, no meio 12.